Os portos do Paraná fecham 2013 com volume expressivo de investimentos em obras e projetos. As ações em execução somam 193,4 milhões. Já em procedimento licitatório, são 54,2 milhões. O saldo anual é de 247 milhões, aplicados com recursos da própria administração dos portos de Paranaguá e Antonina, APA, em melhorias. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, explica que em 2013 os investimentos foram direcionados, principalmente na gestão de projetos estruturantes e infraestrutura, com aproximadamente 24 milhões de reais. Projetos esses que, segundo Richa Filho, tendem a viabilizar a expansão do aparato portuário pelas parcerias público-privadas, mediante procedimento licitatório que deverá ser executado pelo governo federal. Em outubro, foi iniciada a obra para a dragagem de regularização. Estão sendo dragados 5 milhões de metros cúbicos, incluindo canal de acesso, bacia de evolução e berços públicos de Paranaguá e Antonina. O prazo de execução desta ação é de 12 meses, um investimento de quase 115 milhões. No Programa de Manutenção da Infraestrutura Terrestre, que determina as condições técnicas necessárias para as operações de carga e descarga, a APA concluiu ações de 3,3 milhões de reais, somando-se às ações em andamento, em 2013, no valor aproximado de 140 milhões de reais, onde se destaca a aquisição de 4 novos carregadores, no valor aproximado de 140 milhões de reais. Em 2013, a APA intensificou as ações ligadas à área de tecnologia, promovendo a padronização das atividades e operações, com o objetivo de facilitar os processos de implementação e gestão. O volume de investimento nesta área soma aproximadamente 56 milhões de reais. O Porto de Antonina e seu terminal público também passaram por revitalização. O prédio administrativo também foi revitalizado. Ao todo, foi investido R$ 614 mil reais de recursos próprios para recuperar os prédios. Thaís Montenegro para a CBN Foz.